é pancadão, pancadão, gatão, gatão. É pancadão, é pancadão, pancadão, gatão. Agora vai no passinho, agora vai no passinho, agora vai no passinho.